Meta MCs. Senhorita Sexy Afins. Parte 3. Estúdio 9. Aí. A gente varia os hotéis, ela sempre foi tão sex. Compramos felicidade nas faturas do Amex. Nossa casa triplex virou o nosso playground. Ela sempre foi gostosa, de alma underground. Gata, a gente acelera demais adentro na madrugada com jogos sexuais. Eu viciei na sentada e nos momentos de paz. Eu delirei na chupada no jeito que você faz. Você não é desse planeta, rebolando nesse beat. Só de meia preta me inspira essa letra. Pega o racha na gaveta, você já pula no meu colo, no sofá dessa saleta. Fantasiada de enfermeira, abusada e decidida em ser mulher pra vida inteira. Se ela pede, é atendido, Bert leva mais bebido. Bert pega nas lambidas, esquenta mais do que lareira. Tantas lembranças desse quarto de hotel, tantas mudanças, mas se a musa do cartel. Nosso ciclo vicioso, nosso sexo é o mais gostoso. Você é meu lugar no céu e meu jogo perigoso. Um oásis de quatro, uma miragem, tão louca quanto eu, viciado em sacanagem. Xiii, aí parei, né, Jão, né? Bem chapado, bem, bem patrão. Sente um cigarro e rebola gostosinho pra mim. Ela vai sempre voltar. Sabe que a melhor opção é o pretinho. Doses de codeína. Aumenta o som, por favor. Ai, que delícia. Na cama essa gata é puro calor. Casa, deixa o pequeno entrar, vem, vem, chamanzinho. Ei, essa madrugada eu vou dormir na casa dela. Essa noite eu vou negociar meu coração. Diz pra nega botar água e feijão na panela. Nosso amor vai se concretizar no seu colchão. Depois da transa nem perguntei o nome dela. Ela nem quer saber o meu, tá tranquilão. Fazendo punch pelado, fumando daquela. Nossa história é um pagode que não tem refrão. Carmen Santiago, do Tim rasgado. Diz que nunca sente medo e quando sente é disfarçado. Soa pra caralho, vem esbaseado. Nunca dorme cedo, quer me ver domado. Eu não posso ser domado, de rosto safado. A novinha é a tieta do conto do Jorge Amado. Quer me dar de quatro no quarto 44. Odeia MC de papo chato, com bom flete. Falou que quer ter um pivete. Parou de andar com bonde 5-7. Mas na verdade, eu não aceito minhas amizades. Tava no estúdio 9 e voltei tarde. Sai dessa bad, se quiser piro me pede. Meu tesão é a prova de calcinha bege. Meia noite pouquinho nos pelado olhando a lua. A culpa é nossa, a bossa nova é tua. São meia noite pouquinho nos pelado olhando a rua. A culpa é nossa, a bossa nova é tua.